Explicados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Cristiano Sadoc. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos. São 8 horas e 9 minutos e nós estamos iniciando o nosso programa Vivência Espírita. Nós queremos também cumprimentar as demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Queremos levar aos nossos ouvintes novos conceitos de espiritualidade, nova visão de nossos tempos atuais, mostrando a sabedoria, a doçura e os exemplos dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem trazer coisas novas e para tanto são necessárias palavras novas, para se evitar as confusões que os adversários do espiritismo fazem, achando que tudo aquilo que se fala de coisas espirituais são iguais. A base da doutrina espírita ou do espiritismo consiste nas relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Também tem a prática da ética e da moral como princípio básico para a nossa evolução espiritual. As relações dos espíritos com os homens são constantes. É preciso conhecer e valorizar os nossos conhecimentos espirituais para sabermos contornar as dificuldades que virão no futuro ao ser humano em nosso planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando, quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Banca do Livro Espírita Allan Kardec e Clube do Livro Espírita. Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Livraria Casa do Caminho, livros espíritas, espiritualistas e autoajuda e CDs vocês encontram na Livraria Casa do Caminho. Millennium Restaurante, em Taubaté você encontra o verdadeiro sabor caseiro no Millennium Restaurante. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Aproveitamos também para agradecer as casas espíritas que ajudam a manter o Vivência no ar. São elas: Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso, AME, Missionários da Luz. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, nós teremos como convidado aqui no nosso programa o nosso amigo psicólogo Douglas Brito. E o tema de hoje, muito interessante para os dias atuais, que é a ansiedade nos dias atuais. Então, vamos falar sobre ansiedade. Ligue para nós nos telefones 3206-4534, 3206-4537, lembrando que o DDD é 12, porque nós temos ouvintes também da região do Alto do Tietê, de Caraguatatuba, de Ubatuba, de várias regiões que, se ligarem para nós, usem o DDD 12. Repetindo os telefones, 3206-4534, 3206-4537. Participe também do nosso Facebook aqui, nosso Facebook do Vivência Espírita, www.facebook.com/programa Vivência Espírita, que o Rodrigo está colocando uma enquete aí para vocês responderem hoje e participar dos prêmios. Nós temos aí um CD da Elizabeth Lacerda, dois CDs da Elizabeth Lacerda que nós temos ainda aqui, e um livro, Rui? Podemos colocar um livro também? Podemos dar também dois livros, né? Então, dois CDs e dois livros. São quatro prêmios aqui. Dois CDs e dois livros. Aí nós também vamos premiar as pessoas que estiverem respondendo aqui a enquete, né? O Rodrigo, bom dia, Rodrigo. Fala pra gente aí também o que você está colocando aí para as pessoas responderem hoje pra gente. Dá opinião, né? Não é responder, dá opinião. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Hoje o assunto será sobre ansiedade nos dias de hoje, porém a pergunta será sobre o tema cura gay, ok? Cura homossexual, que tem sido levantado aí por alguns políticos, né? E essa pergunta é uma pergunta que vai gerar bastante discussão no nosso fórum de hoje. A pergunta é perguntar, também acrescentar, perguntando ao nosso ouvinte se é uma doença, né? Uhum. Certo? É claro, a gente sabe que, antecipadamente, a gente sabe que não tem nada a ver. A gente quer saber o que as pessoas pensam do pessoal querer colocar isso em votação, né? Querer colocar cura gay em votação. Isso aí é. Não, a gente já está vendo a nossa indignação até, mas vamos ver o que, que as pessoas falam. É, e no final nós faremos o parecer, porque pensa a doutrina espírita sobre. E o nosso psicólogo que está aqui hoje também, que provavelmente ele é psicanalista. Deve. Psicanalista. Ah, então eu errei. É psicanalista. Psicanalista é uma coisa, psicólogo é outra, né? É, ele pode explicar para a gente. Isso, exatamente. É, porque a gente acaba pensando que é tudo igual, psicanalista, psiquiatra e psicólogo, né? É, e o Douglas também, no final, o Douglas pode dar opinião, que provavelmente ele recebe muitos casos assim e tem até a autoridade aqui para falar sobre isso, né? A própria opinião dele sobre esse assunto. Mas nós vamos falar sobre a ansiedade nos dias atuais. E a nossa prece do dia de hoje será com o nosso irmão Edson Figueiredo do Jefa. Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários à harmonia e um bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco através da nossa vontade de irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a ansiedade nos dias atuais. E nós temos aqui hoje o Douglas Brito, nosso grande companheiro e amigo, psicanalista clínico. Ele é diretor do Grupo de Apoio à Síndrome de Pânico, o GASPAN, e também é diretor da Associação Essencial, que é o projeto de alfabetização de adultos, e também arrecada brinquedos para esses jovens, né? Então, nós estamos aqui com o Douglas Brito falando sobre a ansiedade nos dias atuais. Douglas, o que é justamente um psicólogo e um psicanalista para que nós possamos tirar as dúvidas dos nossos ouvintes? Qual a diferença de um e de outro? Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Tem uma diferença considerável, mas na prática a gente não observa muito isso não mesmo. As pessoas sempre confundem, inclusive com o psiquiatra, né? Então, o psiquiatra é o médico que vai fazer a internação, que vai dar um medicamento pesado e tal. Na psicologia tem algumas ferramentas que busca no inconsciente e na mente consciente as informações que são necessárias para dissolver os traumas, os medos e tal. A psicanálise tem mais ferramenta, hein? Ela consegue ir mais fundo e mais além na história das pessoas. A gente tem algumas ferramentas a mais. Mas seria uma graduação da psicologia mesmo. E você também fez curso dentro da própria Movimento da Aliança, curso de Aprendizes do Evangelho. Foi bom para você esse aprendizado espírita? Muito importante. Essa caminhada que eu fiz dentro da vivência espírita foi muito interessante. Isso foi por alguns anos. Isso já faz muito tempo, mas foi por alguns anos. Eu participei de algumas atividades em casas diversas aqui na região. Mas depois disso me especializei em outras religiões, né, até para poder atender os pacientes de acordo com cada religião. E quem é que dá mais trabalho para você lá na psicanálise? Dá mais trabalho? Não, acho que não tem nenhum assim que seja alguma religião que dê mais trabalho. Acho que todo mundo dá trabalho. Porque a gente vê que no fundo, as religiões, todas elas convergem para um determinado objetivo, né? Uhum. Os caminhos diferentes, mas o objetivo é o mesmo, né? É interessante que tem pessoas que chegam para mim e falam assim: eu fui em diversas igrejas, eu fui em várias situações, busquei ajuda de diversas maneiras, no fim eu cheguei aqui. Falei, ué, o que que eu sou? Aonde que eu entro no meio de tudo isso, né? Mas muitas vezes porque as pessoas querem achar uma solução rápida para a coisa, né? E nem sempre é assim, às vezes tem que buscar mesmo, com detalhes, na infância e tal. E a gente vê que, que nem, por exemplo, a doutrina espírita, ela diz que a ansiedade é fruto da nossa falta de confiança em nós, nos outros, em Deus. Essa é a visão da doutrina espírita. É a visão também da psicanálise? É uma visão que eu, inclusive, tenho sobre isso. Eu acho que as pessoas não se conhecem. A questão da ansiedade, ela primeiro, que é normal a todo mundo, né? Todas as pessoas têm em graus variados. Mas o que faz com que a pessoa tenha crises de ansiedade, e isso torna a vida muitas vezes incapacitante, né? Ela fica incapaz para algumas atividades, é porque ela não se conhece, não sabe os seus limites. Então, se eu quero fazer alguma coisa, eu não tenho certeza se eu sei fazer, se eu consigo fazer, e eu tenho que fazer porque a sociedade exige isso e porque eu exijo isso de mim e das pessoas. Então, isso faz com que eu fique naquela preocupação excessiva que é a ansiedade, né? Então, quando a gente se conhece, a gente maneira um pouco, né? Eu sei que eu sou capaz de fazer e pronto, tá tudo certo, é só esperar a hora de chegar. Mas, Douglas, mas parece-me que tem um monte de gente que não conhece a si mesmo. Tem. Porque a ansiedade é gritante no nosso mundo. E é muito comum vocês falarem bastante sobre isso. No fundo, eu não acho tão ruim isso, não, porque, afinal de contas, os pacientes todos precisam, mandam tudo para mim lá, que a gente dá um jeito desse povo. Mas é importante saber, as pessoas se conhecerem, buscar se conhecerem mesmo, né? E a partir do não conhecimento é que gera o que gera hoje. Ansiedade, depressão, pânico e tudo mais, é por conta de não se conhecerem, né? Mas a nossa doutrina, ela tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é básico para nós, inclusive para a nossa reforma interior, para a nossa reforma íntima, que é a pergunta 919, que justamente fala como é que eu posso fugir das tentações dos dias atuais. Então, a resposta é simples, mas a resposta é lá da época de Sócrates, que ele diz, conhece a ti mesmo, né? Uhum, conhece a ti mesmo. Então, essa de conhecer a si mesmo já tem... Você vê que sempre foi assim, e sempre anos. As pessoas precisaram se conhecer e nunca buscaram, porque dá trabalho, né? Porque não é uma coisa dá assim, trabalho se conhecer. Dá trabalho se conhecer, às vezes a gente se depara com uma pessoa lá dentro que eu não sei quem é, e quem é esse ser que vai sair lá de dentro quando eu começar a me conhecer? Será que eu sou realmente essa pessoa tão bondosa, tão carinhosa, ou ao contrário, eu sou tão agressivo mesmo assim? E às vezes não é nada disso, isso é só uma máscara que a gente usa. Mas, Douglas, então, a gente observa que tem muita gente que faz uma série de coisas que só ele não percebe que está fazendo. Isso é normal? Uma série de coisas ruins, uma série de coisas que atrapalham a vida dos outros e ele não percebe. A própria vida, muitas vezes. É? Mas sabe o que eu acho interessante? Eu faço assim, quando eu recebo alguma crítica, eu não sei diferenciar de crítica construtiva e destrutiva. Eu acho que crítica é crítica e pronto. Mas eu acho assim, então eu recebo uma crítica, eu fico pensando naquilo. Por que que a pessoa pensa isso de mim? Por que a pessoa ela me vê dessa maneira? Alguma coisa eu fiz que deu a entender isso, que eu tenho essa característica, ou que eu tenho esse comportamento. Então, assim, isso não saiu do nada. Então, no mínimo, eu tenho que buscar me conhecer para achar o porquê disso, por que as pessoas estão achando. E representa o número de pessoas que me conhecem, que pensam isso de mim. E como é que faz para a pessoa descobrir? É, por exemplo, a gente via quando era garoto na escola, todo mundo queria bater num menino lá, mas não era bullying, é porque ele era um chato, era aquele cara inconveniente, o cara que mexia com todo mundo. E ele levava uma série de pancada, mas parece que não se emendava. E depois de passar tantos anos, eu volto na minha cidade, aquela pessoa ainda continua sendo, vamos dizer, recebendo pancada de todo mundo, porque ele parece que não mudou a maneira dele. É inconveniente, é chato, é agressivo, fala coisas na hora que não deve falar, critica todo mundo. Uhum. Mas isso é uma característica de gente ansiosa, Douglas? Isso é um... Não, eu também, ela não se conhece, ela não sabe até onde pode ir e acha que esse comportamento é perfeito. Então eu quero fazer tudo correndo, tudo muito rápido, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, e isso é uma face dessa característica. Uhum. E aí acaba sendo chato, né? Porque eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito, nem sempre acontece. Isso aí é típico mesmo, assim, de... A gente, nós conhecemos muitas pessoas assim, e provavelmente às vezes até nós temos algumas atitudes desse tipo em alguns momentos, né? Agora, a dificuldade é a pessoa se conhecer, né? Ela perceber isso. E esse ponto para a gente se conhecer é que é o mais complicado de todos. Porque para a gente se conhecer, a gente tem que se propor isso, né? Você tem que se propor isso, a se conhecer. Se você não se propor a se conhecer, não vai ter jeito. O cara vai achar que está certo o tempo todo. Se a gente não se colocar no lugar do outro, por exemplo, que é o que a própria pergunta 919, a resposta da 919 nos leva, é falar, olha, se coloca lá no lugar... Se coloque no lugar daquela pessoa que você está se dirigindo. Então, seja você aquela pessoa nesse momento e veja se você se sentiria bem se a pessoa fizesse isso com você. Né? E se a pessoa achar que ela vai ser ruim para ela, é porque ela está sendo ruim também para os outros. Então, isso é interessante. Mas, Douglas, o Ari Rangel já entrou aqui e já se manifestou sobre... Bom dia para o Ari. Sobre o projeto, né? Ele está dando bom dia, irmãos. Está dizendo que a internet está muito legal hoje lá em Tremembé. Sobre a cura gay, gostaria de dizer que o autor dessa infeliz proposta merece a nossa compaixão, a fim de que cure antes a sua alma, infectada pelo vírus da intolerância e do fanatismo religioso. Aí agora ele fala, gostaria, essa é a opinião do Ari, né? Legal. Gostaria agora de perguntar ao Douglas sobre as ansiedades e as suas implicações sobre a nossa saúde. Um excelente domingo a todos. Bom dia para o Ari, né? Isso, legal. Bom, ele está conectado aí, daqui a pouco ele volta a fazer mais perguntas para a gente. Nossa, as implicações são muitas da ansiedade. A pessoa, ela é... Então, a ansiedade pode desencadear, inclusive, no pânico, né? Quando a pessoa fica incapaz até de sair de casa. Porque ela quer tanto fazer aquilo tudo rápido e fica pensando tanto naquilo. Por exemplo, ela vai fazer uma viagem e aí na véspera ela não dorme, não consegue, nos dias anteriores não consegue dormir, tem diarreia e tem problemas... Então prende de sino, né? Muitas coisas acontecem. E aí ela fica com medo de viajar porque aquilo pode continuar. Então isso já é uma das implicações, né? Ela começa a limitar o seu espaço de ação. Mas as questões físicas mesmo. Tem gente, por exemplo, que tem enxaqueca. A enxaqueca é 100% emocional, né? O tratamento é só emocional. Então, ela pode desencadear uma crise terrível, que ela não consegue viajar, ela não vai conseguir sair para lugar nenhum, nem trabalhar. Ontem recebi um e-mail de uma moça de São José do Rio Preto, que ela está sem sair de casa, mas por causa de crise de ansiedade. Não é pânico dela, é crise de ansiedade só. Mas ela está assim, ela perdeu o emprego, ela conseguiu um emprego novo e ela não consegue ir. Porque a hora que ela pensa que ela vai levantar para trabalhar, ela começa a ter a crise e começa a ter vários sintomas físicos, e a partir daí não vai, né? Porque ela tem medo de acontecer isso lá, dela piorar o quadro. Então tem várias implicações. Queria mandar um abraço aqui, Rui, para o José Carlos, amigo José Carlos, lá de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Tá desejando um ótimo programa para todos nós e um grande abraço para todos. José Carlos, lá de Santa Maria, amigo do Renualdo e nosso amigo também. Já eu preciso dizer para o Renualdo que estou espalhando todo o Facebook que está mandando para mim. Uhum. eu quero só ver o que vai acontecer. Ele está mandando e mostrando, e eu tô compartilhando aí com os meus amigos aqui do Vale do Paraíba, viu, Renualdo? Daqui a pouco ele entra com a gente aí também. Isso, um grande abraço então para o Zé Carlos. Quem entrou aqui também foi a Cidinha Bonani também. Um grande abraço para ela também. E ela já entrou 3 vezes aqui. Daqui a pouco ela deve dar uma opinião também, viu, Rodrigo? Já tem gente aí. Vamos começar a divulgar mais, que o Rodrigo colocou a enquete aqui. O que as pessoas acham dessa votação aí que está para ir lá no Congresso da cura gay, né? E é essa opinião que a gente está querendo das pessoas hoje. Participe, ligue para nós, 3206-4534, 3206-4537. E entre também no nosso Face aqui, pode ser no meu, pode ser no do Rodrigo e pode ser no do programa Vivência Espírita. E o código diário é 12, 12, né? Exatamente. E nós temos 2 CDs e 2 livros. 2 CDs e 2 livros para serem sorteados hoje. Participe aqui da nossa enquete também, que a gente quer que você dê a sua opinião e nós vamos ler aqui a sua opinião hoje. São 8 horas e 30 minutos, nós vamos para o intervalo comercial agora, né? Nesse intervalo comercial, nós vamos colocando a música do Grupo Castelã, que está no CD No Sabor das Canções, Cantiga de Paz. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinho em flores perfumadas, e ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando a teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão. Sofrendo chuva e vento, o trigo dor o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza que se desfaz em luz até seu entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas, até o amanhecer. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. E nós estamos aqui com o tema A Ansiedade nos Dias Atuais, com o Douglas Brito, nosso grande amigo, psicanalista clínico, é do Grupo de Apoio à Síndrome do Pânico e também da Associação Essencial, que depois nós vamos falar sobre mais, com mais detalhes, sobre o Gaspan e a Associação Essencial. Mas, Douglas, até aqui uma pergunta da Adriana Fernandes, que ontem completou 3 anos de casado, né? É esposa do doutor. Ela está dizendo aqui, como a ansiedade influencia nos estudos, bloqueando aprendizado, e como resolver o problema? É, a questão da ansiedade em todos os níveis, a gente está estudando, né? Em criança a gente tem visto isso aumentando substancialmente mesmo. A pressão que a própria família faz para que tenha notas boas e que aprenda e fazer 500 cursos ao mesmo tempo, tudo mais, isso aumenta mais a ansiedade das crianças, que já aí tem, né, naturalmente. Então, e a decorrência disso, começou a aumentar, ela começou a sentir mais pressionada, a situação tende a piorar mesmo, ela começa a ficar mais perdida com relação ao foco, com relação ao método de estudo, como é que ela vai estudar, como é que ela vai, ela não consegue, ela acha que tem que entender, tem que saber tudo tão rapidamente, que acaba não dando tempo de identificar como que é a forma que ela deve estudar, que é particular de cada um, né? É, e tem alguns pais, para não deixar o filho sem fazer nada, coloca ele em balé, em várias goma, atividades ao mesmo tempo, E não tem um tempo para ele não tem a vida de criança, né? E às vezes a gente percebe lá na frente tendo atitudes enquanto adulto que são atitudes infantis, porque não teve essa fase, né? Que não pôde curtir essa fase. Mas aí, essa questão dos estudos é importante porque começa essa pressão tão grande que ele não consegue entender como é que eu vou estudar, qual é o meu método de ensino. Eu não sei, na minha época a gente aprendia a estudar primeiro, aprendia como é que. Uns estudavam ouvindo música, outros estudavam em silêncio, outros estudavam na praça, cada um achava o seu método. E agora parece a coisa, eles estão tentando fazer com que fique muito parecido, todo mundo junto. Né? Um método só, isso não funciona não mesmo. Funciona. Né? Porque cada pessoa tem a sua necessidade. Então, essa seria a solução da coisa. Primeiro identificar como que é a forma de estudar de cada um e depois disso pôr em prática isso. Né? Temos uma opinião. Pode falar. Aqui é a opinião da Maria Aparecida Bassi. Está dando bom dia a todos. Opa, bom dia, Cida. E ela está dando a opinião dela sobre a nossa enquete aí, sobre o projeto Cura Gay, né? Ela está dizendo, é lamentável que um representante do povo chegue ao ponto de cometer um absurdo desses, cura gay. E desde quando isso aí é doença, né? Esse senhor deveria estudar um pouco mais sobre o comportamento humano antes de sair por aí apresentando projetos descabidos. Tanta coisa útil para ir à pauta, e colocam isso para votação, além de demonstrar a ignorância sobre o assunto, ainda é preconceituoso. Né? Vê que as pessoas que vão fazendo comentário têm uma indignação, né? Todo mundo. Quer dizer, coisas que países fizeram lá para trás também, já tentaram fazer isso aí lá para trás. Países geralmente autoritários, né? Países geralmente tiranos, tentaram fazer essas coisas. A Alemanha, com Hitler, né? Fez muito disso. A China, né? Tentaram fazer essas coisas aí, colocando homossexualidade como doença. A gente já sabe que é impossível isso aí passar, porque senão vai contra a psicologia, né? Vai contra todas essas coisas sobre a Organização Mundial de Saúde, que não tem nada a ver. Isso aí não é doença. São os absurdos que aí acaba acontecendo o que está acontecendo no país hoje mesmo, que é a mobilização de tanto lado que a gente não sabe nem para que é as mobilizações, porque todo mundo está pensando... Você já está dando a sua opinião e não pode... Não, eu estou falando sobre as mobilizações agora, né? Quem vai dar a opinião final mesmo é o psicanalista, que é o Douglas, que a gente vai... O último a ser perguntado vai ser a ele, né? Que a gente vai perguntar para ele. E ele também vai dar a opinião dele, né? É, ele vai dar a opinião dele também. Tá. É, como é que se diz assim? De repente a opinião dele não pode ser o que os outros pensam também. Não, nem sempre todas as opiniões têm que bater. Mas o que a gente sente no ar é uma certa indignação das pessoas só de escutar o termo. Né? É, vamos lá, continuar com o nosso programa? Então vamos lá. Não, deixa eu perguntar para o Douglas, para emendar no que ele já estava respondendo. A gente estava falando do caso da criança não saber como, que método que ela vai usar para estudar. É, tem que ter uma certa um acompanhamento, sei lá, né, Douglas? Mas quando acontece o contrário? Às vezes a ansiedade da criança é tão grande para brincar que ela acaba não querendo estudar direito. Uhum. E isso afeta, assim, até a gente ver psicologicamente afetar mesmo. Tipo assim, ela não se concentra muito na sala de aula, ela já está preocupada, ou ela já está, a gente fala preocupada, ou ela já está ansiosa para chegar a hora dela ter outra atividade que ela gosta mais, que é brincar, quer correr, quer andar, quer fazer, quer jogar, quer fazer alguma coisa. Hoje em dia, por exemplo, os jogos eletrônicos e os videogames estão tomando conta de muita, querendo tomar conta da criançada, né? Principalmente, até de adulto, né? Tem pai que compra videogame para criança, mas na verdade não está comprando para criança nada, está comprando para ele. Você só vê ele jogando lá, né? E isso também a gente pode enquadrar aí a criança que não, ela esquece do tempo, esquece da concentração dela que ela deveria ter naquele momento e se projeta em outra coisa lá na frente. Sim, e a gente observa que essa criança que tem esse comportamento, ele possivelmente vai ser um adulto com o mesmo comportamento. Uhum. Porque ele precisa entender o que significa esse comportamento, que pode nem ser ansiedade, pode ser, por exemplo, um transtorno de atenção, que não, eu não considero como uma doença, apesar de não parecer ser, mas é uma característica. O adulto também tem esse transtorno de atenção. Então, tem, às vezes, a mente muito agitada e, por conta disso, não se concentra muito em nada. E faz várias coisas ao mesmo tempo, pensa em muitas coisas ao mesmo tempo e quer fazer de várias coisas. Então, às vezes, a criança está lá brincando com alguma atividade. Ela tem que estudar também, mas ela está brincando. E aí, na mente dela, como ela também é muito digitada, ela pensa em 5 coisas ao mesmo tempo. Aí ela quer brincar com a outra coisa que está na mente dela em seguida. E ela vai para o outro brinquedo. E esquece que o primeiro existiu e que tinha pessoas brincando com ela, esquece tudo. E entra numa outra forma de brincar. Então, são coisas que tem que se identificar até para que, em sala de aula, se consiga colocar o aluno, essa criança, numa outra posição. Mas, por isso que precisa conhecer. Essa pessoa, por exemplo, é aquela que começa tudo e não termina nada? Possivelmente. É essa pessoa. Ou é mesmo o adulto que tem esse comportamento. Porque isso continua. Uhum. Douglas, isso também é próximo do hiperativo, mas é um similar. O hiperativo é físico e o TDA, ou DDA, ele é mental. É TDA, distúrbio de déficit de atenção. Ah. Ou transtorno de déficit de atenção. Isso é agitação mental. Às vezes a pessoa está quietinha, parada, mas não está ali, só está o corpo ali. Uhum. A mente está longe. E o hiperativo é aquele que circula, que anda, que não para quieto. Quem é o adulto hiperativo? Geralmente o hiperativo não vai parar 2 horas na frente do videogame para ficar brincando lá, né? Nenhum dos dois. Né? O TDA também não consegue parar porque ele quer fazer outra coisa daqui a pouco, ele quer para outro jogo. É de enlouquecer a própria pessoa quando não se conhece. A partir da hora que se conhece, fica tudo muito mais tranquilo. Pode usar essas potencialidades para outras atividades. E esse assunto é de psicanalista mesmo? É em saúde mental, né? Uhum. Esse é um assunto que não é novo, mas é um assunto que pouco se fala sobre esse transtorno. E observo muitos adultos com esse transtorno. Porque tem alguns estudiosos que falam que só a criança é TDA. Então a criança é agitada. Uhum. E não o adulto também é. Isso é uma coisa. A gente vê muitos adultos que começam a faculdade, não terminam e trocam de faculdade, entram no emprego, ficam um pouquinho, não saem e não conseguem parar. Casa, porque não se conhece. Também... casa, separa. Enfim, nada fica estático. Mas é descontrolado, assim. Chega a pessoa não conseguir evoluir na vida por conta disso, né? Então, é uma característica que, quando diagnosticada e quando entendida como é, aí pode-se usar isso a favor da própria pessoa, né? Muito bacana isso aí, porque eu sei que tem muitas pessoas, muitas crianças passando por isso, né? Assim, isso pode ser um tema específico, esse assunto é mais longo, pode ser um dia específico para isso também. Legal, mas quer dizer, mas é também é provocado pela ansiedade também, né, Douglas? Isso também, não é? Então, não. Nesse caso não é pela ansiedade. Nesse caso é a mente mesmo que tem essa característica da mente ser mais agitada. Então a pessoa não consegue parar de pensar ao mesmo tempo. Pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Douglas, como você conhece bastante também a espiritualidade, a doutrina espírita, você estudioso também disso? É, claro que a gente sabe que você não mistura as coisas de jeito nenhum. Mas isso aí também pode ser, quando você falou em tendências, a pessoa pode estar trazendo já isso de outras encarnações? É, indo por esse caminho, eu imagino que sim. Eu acho que a necessidade e talvez a necessidade de muitas informações, de muitas atividades, de um resgate de tantas vidas, eu acho que a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, quer correr atrás do prejuízo, por isso que tem essa agitação mental tão grande. Mas... Ô Rodrigo, a Camila está bombando aqui no Facebook, entrando toda hora para curtir. A Camila é a noiva do Rodrigo. Né? Então você vê que quando a gente traz a pessoa, quando a gente chama uma pessoa para vir ajudar a gente no programa, a gente já pensa se ele tem mais gente com ele, para poder ser ouvinte, né? Porque se o cara for sozinho assim. Você vê que com o Helder aqui a gente tem um prejuízo danado. Porque ele não tem namorada, ele não tem uma esposa, ele não tem. Mas também a quantidade de amigos que ele tem bate o recorde, né? Aproveitando o Helder, assim. É o tipo daquela pessoa que ninguém não gosta. Vamos dizer, ninguém fala, não, eu não gosto dele, né? Não existe. Sinceramente, até hoje nunca achei ninguém para falar que não gosta dele. O pessoal fala que ele é meu. Que ele é meu obsessor, né? Eu falo que ele é meu anjo da guarda, né? É o contrário, Fernando. Ele é meu anjo da guarda. Fala, Rodrigo, você vai falar? Aproveitando, falando de amigos, né? Então, eu tenho uns amigos da. No caso, o Pedro, da Mocidade, que tá organizando junto com todo mundo da Mocidade no Paulo de Tarso, né? Uhum. Um evento hoje às 10 horas sobre a discussão dessas ansiedades, dessas manifestações que estão ocorrendo no país. Discutindo entre a Mocidade Espírita, estão sentando todo mundo. Então é uma coisa que eu acho que é. Eu, à primeira vista, eu olhei, eu achei que já estava chamando todo mundo para a rua. Mas aí eu vi que estava chamando todo mundo para dentro da casa para sentar e discutir e dialogar. Para mim, isso é democracia. Né? Então eu acho que é bem bacana divulgar esse encontro que eles estão fazendo, que é sentar e dialogar. Né? É diferente de você sair e levantar só sua sem ideia. Sem saber por quê. E não querer dialogar com alguém. Mas então, o que o nosso psicanalista pode dizer a esse respeito? Dessas saídas? É. Eu tenho achado muito interessante isso. Eu acho que em alguns momentos parecia uma ansiedade coletiva, se isso existia. Eu acho que existe em situações de guerra, em situações mais graves, assim, né? Mas, de qualquer forma, essa busca das pessoas todas por um objetivo, e alguns estão buscando o objetivo que não tem ainda, né? E estão indo na massa e buscando uma saída para a coisa. Eu acho que isso é importante, realmente. É uma ansiedade que tem um sentido real. Douglas, só fazer uma colocação. Ontem tinha uma pergunta no Facebook lá a respeito disso aí, mas no meu tempo, viu, Jorge? No meu tempo, quando era garoto, que eu fui para São Paulo, os estudantes eram politizados, os estudantes eram participativos, eles que sempre lideravam os movimentos de mudança em São Paulo, depois que houve a Revolução de 64, que emudeceram os nossos jovens. Está na hora desses jovens deixar de ser acomodados e vir e se inteirar dos problemas graves que está acontecendo, não só no Brasil, como no mundo, poxa. E ele fica alienado, não pode, tem que participar, né? Agora, não com baderna. Isso é diferente. Não, mas a gente está vendo que a baderna é totalmente diferente de que manifestação. Né? Os baderneiros já saem para badernar, né? Isso aí a gente está vendo também. É igual assim, eu acho que a gente deveria se conscientizar, quem está saindo com honestidade, com a cara limpa, pinta a cara, mas não bota a máscara. Porque o cara que está saindo com a máscara no rosto já está mal intencionado. Sinto muito, né? Você não viu aquele rapaz lá do. Aquele rapaz lá de São Paulo que quebrou a prefeitura lá, que estava com uma máscara daquela custa quanto? O cara botou uma máscara daquela que é contra gás, contra não sei o quê. É máscara de guerra quando vai cair bomba, quando vai jogar gás, essas coisas que ele protege. Isso é um absurdo. Aí quebra tudo, depois foi pedir desculpa. Aí descobriram que ele é o mesmo rapaz que pulou lá no carnaval, no meio da arquibancada lá, e rasgou os documentos lá do carnaval. É o mesmo rapaz. Quer dizer, já sai na manifestação com o objetivo de estragar a manifestação. os infiltrados, parece, para não dar certo as coisas que as pessoas querem. Tanto dá certo, o que, que acontece? Quando a massa está mobilizada, não precisa bater em ninguém, não precisa gritar em ninguém, não precisa fazer nada. Basta todo mundo ver que as pessoas estão unidas, por um objetivo que todo mundo respeita. Agora, o que eu acho interessante, sabe o que, que é? O Douglas pode até falar. Todo político que vai falar sobre isso, ele parece que ele não é com ele o negócio. Já perceberam? Também, não é comigo não. Eu estou junto aí com a moçada. A presidente falou da impressão que, olha, isso aí é coisa dos outros. Não é exatamente. Nem comigo, nem com o meu partido. Não é com ninguém, né? Então, são coisas assim interessantes. Mas, e a reunião vai ser agora lá no Paulo de Tarso, Rodrigo? 10 horas da manhã? Isso. Partir das 10? É bom se sentar e discutir. Quem vai mediar isso daí? Porque também depende, né? Não, vai ser a mocidade do Paulo de Tarso. Isso, a mocidade do Paulo de Tarso. Porque, Ele sempre se reúne, faz mocidade itinerante, faz tudo. E eles fizeram um evento sábado que é digno de elogios, viu, Jorge? Uhum. Eles fizeram uma festa junina lá que, olha, que vale a pena você participar, colaborar com esses jovens, porque eles são aqueles bastante atuantes, né? Claro, então e é daí mesmo que saem as informações. Agora, o Rodrigo acabou de falar. Como que nós vamos agir? Nós vamos participar? Qual a bandeira que nós vamos levantar? Né? Então, isso é importante. Agora, quando a gente sai para a rua sem saber o que vai fazer, é muito... Aí cada um está com a plaquinha diferente. Quer dizer, ninguém sabe o que, que é. Não, mas você pode ter certeza que vão achar. Uhum. Porque saiu com o primeiro compasso livre, só que agora o pessoal tá sentindo que está faltando hospital, está faltando saúde, está faltando educação, está faltando transporte. Porque esse transporte que hoje o pessoal é ruim, quando eu fui para São Paulo em 1959 já era ruim, tá? Uhum. Então a gente vê que não houve mudança nenhuma, tá? Tem que haver mudança nesse nosso Brasil aqui, porque não pode ficar desse jeito, se acomoda, né? Legal, vamos para mais um intervalo comercial. Vamos colocar mais uma música antes de ir? Dá tempo? Antes de falar a hora? Que agora eu sou contratado para falar a hora aqui, né? Agora nós vamos para o nosso intervalo comercial. Com a música da Célia Tomble e da Magali. Tá no pendrive? Deixa para depois? Tá bom. Antes é Jorge Fernando, Felicidade Eu Sou. Está no. A música é Felicidade Eu Sou, o nome do CD, Encontro com Jesus. Jorge Fernando, meu conterrâneo lá da Bahia, lá de Ilhéus. Sinto pela Galileia o meu caminhar, meu corpo tremer, minha garganta travar, o ar, o aroma e a saudade de ti. Sinto outra vez a alegria no meu coração, a felicidade do amor, do perdão, de vencer espinhos e flores plantar. Revejo o Mestre Jesus caminhando sem cruz, o sorriso meigo, a palavra de luz, teu jeito sublime de ser e de amar. Volto a te encontrar, a ver teu semblante de paz, volto a pegar em tua mão e pedir perdão. Cantar, rever

Se você acredita em Deus, tenha em mente que você jamais estará desamparado. Todas as coisas estarão bem se você estiver em paz, pois a paz vai gerar saúde do corpo. Com isso, você poderá trabalhar, sustentar a família, adquirir os bens que deseja. Apenas seja cauteloso. Não se deixe envolver a tal ponto no turbilhão do mundo, de maneira que o mundo o arraste para o olho desse furacão de estresse. Vigie suas reações. Monitore seus planos de vida. Pergunte-se: para que realmente quero isso? Faça a diferença entre o supérfluo e o necessário. E verifique se a sua opção não está contaminada pelos excessos. No final, você verá que em um processo inteiramente natural, a ansiedade irá, aos poucos, desaparecer. São 9:12 e esse é o momento Giga Vale. Douglas, pode comentar? Sim, eu achei interessante isso, e assim, a partir do momento que a gente, voltando um pouquinho ao começo, né, do programa, quando a gente se conhece um pouco mais, a gente vê e consegue identificar quais são as coisas que eu estou fazendo, eu estou me propondo a fazer, que realmente fazem sentido na minha vida, no meu propósito de vida. E quando não, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai fazendo tudo que a vida nos oferece. E por conta disso, a ansiedade vai aumentando, porque eu quero fazer tudo, quero entender de tudo, fica bastante complicado. Então, se conhecer um pouco mais, saber se realmente estou precisando fazer aquilo, tudo que estou fazendo, ou se estou fazendo aquilo pela onda, pelas pessoas estarem fazendo. E aí eu posso discordar da massa, né? Posso não fazer, posso não fazer o curso tal que está na moda, posso não ficar horas no Facebook, posso não fazer certas coisas que, de repente, todo mundo está fazendo. Mas é fácil, Douglas, nesse caso aí, você... ficar praticamente isolado. Não é porque a maioria faz que eu vou fazer. Então, eu não acho que seja saudável também ficar alheio à situação. Sim. Mas conhecer... Não ficar escravo. Conhecer a coisa, conhecer do que se trata aquele software, conhecer do que se trata o Face, conhecer do que se trata isso, aquilo, mas não precisa ficar escravo daquilo. Identificar isso, né? Ter esse equilíbrio para tanto. Então a gente vê que tem muita gente que tem que lutar com essas coisas, né? Tem que lutar. Porque se não tiver uma camisa de marca, um sapato de marca, ele está fora do contexto. O grupo de amigos não vai ser. Não vai aceitar, né? Com muitas operações também tá fora. É interessante porque é difícil até isso, porque o grupo de amigos às vezes força. Por exemplo, há um ano e meio atrás, meu celular estragou, comprei um que eu achei que era o suficiente para fazer a ligação. Beleza. Eu falei, eu quero aquele ali que custou R$69. Todo mundo me enche a paciência por causa de falar, por que você não compra um celular melhor, que acessa a internet? Eu falei, mas eu fico o dia inteiro no computador. Por que a hora que eu vou sair eu tenho que ficar no computador também? Não tem que ficar, não. Tem que receber ligação e mensagem, é o suficiente. Então, mas isso sou eu que não sou exemplo disso. Mas, de qualquer forma, o equilíbrio da coisa, né? O equilibrar a situação para não ficar escravo de nada, nem de ninguém, né? Bom. Vamos encerrando o nosso momento de Giga Vale? Vale, você encontra tudo que essa empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, madeira e forros. Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frige, 451, Vista Verde, São José dos Campos. Televendas 12-2134-4535. 2134-4535. Vamos lá. 9:16. Esse é o momento. Já terminamos o momento Food Company. Esse é o programa Vivência Espírita, que nós estamos aqui com o nosso querido amigo Douglas Brito, falando sobre ansiedade nos dias atuais. Vamos lá. Rodrigo, mais alguém aí está comentando sobre a cura gay? Sobre a votação da cura gay, né? Nosso amigo Maurício Tomé. Será que existiria uma cura para o preconceito? Seria mais importante nosso deputado tentar esse projeto. Sugiro outro, curar o radicalismo religioso e político. Que tal, deputado? Vamos encaminhar essa sugestão do Maurício para esse deputado aí, né? Legal. Mais alguma? Aproveitando também, a Cristiane Azevedo e a Dilson Machado deixaram um comentário. Parabéns ao programa, achei tudo muito informativo. Gostaria de saber do Douglas o que fazer para ajudar aos amigos que sofrem por essa ansiedade. Muita luz a todos. Nossa, a continuação de tudo isso, né? Então, realmente a pessoa de buscar ver quais são as prioridades da vida dela, o que, que realmente eu quero. Às vezes eu peço para os pacientes alguns exercícios escritos até para adiantar o processo, para a pessoa conseguir responder de maneira mais completa para mim. Uma das coisas são os projetos de vida. Isso em qualquer fase da vida, em qualquer idade, eu pergunto isso. Então, quando a pessoa ela consegue se ver daqui a um ano, daqui a 5 anos e tal, depende da pessoa, fica mais fácil ela medir o que ela vai fazer hoje, o que ela precisa fazer para chegar lá e tal. O que a gente tem visto bastante, tem um desenho animado que é a Alice no País das Maravilhas, que todo mundo assistiu, que tem o tal do gato da Alice. Um gato que aparece, desaparece, que é a consciência mesmo dela, né? E aí o gato pergunta para ela, pergunta para o gato, para onde eu vou? Qual é o caminho que eu devo seguir? Ele fala, tanto faz, você não sabe para onde quer ir mesmo, qualquer caminho serve. Então é mais ou menos isso que as pessoas estão fazendo, né? Eles fazem tudo, não sabe para onde está indo. Então quando você consegue identificar o que você quer para a vida, como é que você quer a sua vida, isso facilita automaticamente e a ansiedade vai baixando. Douglas, é interessante que você está falando justamente. Nós estamos vivendo um momento agora de muita ansiedade. E a gente vê que as pessoas parecem que estão sem sentido também na vida. Não está acontecendo isso? Porque eu lembro que em 1945, quando jogaram aquelas duas bombas atômicas no Japão, dava a impressão que o mundo ia acabar. Então criou-se um movimento beatnik, né, que era as pessoas viviam sem objetivo, para lá, para cá, só sem um sentido. Depois houve agora, há pouco tempo atrás, 1968, nós tivemos aqui lá o Woodstock, onde houve aquele movimento lá, Paz e Amor, que eu esqueci agora como é que chamava aquilo ali, né? Então a gente via que parecia... O hippie, né? É o hippie. Então a gente via que aqueles movimentos foram uma época que aconteceu essas coisas, porque lá na Europa também estava acontecendo essas caminhadas, essas passeatas todas, para mudar uma série de conceitos. E agora, essa movimentação que nós estamos vendo, é uma ansiedade coletiva de mudança? Eu acho que é a continuação disso. As pessoas têm que ter um objetivo de vida, né? Têm que ter um sentido para viver e para lutar e tal. Eu tenho visto várias pessoas assim que, por exemplo, optaram por não casar, outros optaram por não ter filhos, mesmo casados. Isso gera um pouco mais adiante na vida um vazio muito grande. A grande maioria que eu tenho visto que fizeram essas opções estão achando um vazio muito grande. E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Tudo bem, o tempo vai passar, eu vou envelhecer e depois, o que vai acontecer comigo? Então, essa necessidade que é humana e que é natural das pessoas terem objetivo de vida é que está gerando tudo isso também. Então, esse movimento gerou, né? Também tem alguma coisa a ver, porque os nossos jovens, eles são bombardeados de droga. E o que vai acontecer com os filhos desses jovens? O que vai acontecer futuramente se não tiver um objetivo? Não tiver nada agora que ele lute. E que eu acho que sempre tem que ter alguma coisa para lutar, né? Para dar um sentido para a vida, sentido real para a vida. Não só minha vida particular, mas para a vida da minha comunidade. Eu tenho que ter um sentido. É isso que estão fazendo hoje. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Sadoc entrou aqui e está dizendo que muitas vezes a imprensa deturpa muitos fatos. É importante darmos opinião em cima do projeto em si também, não do que a imprensa fala. Trata-se, que ele está falando, que ele deu uma olhada no projeto, trata-se de sustar a aplicação de 2 itens de uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe médicos de atuarem em algumas questões com relação à orientação sexual. Convido a todos a opinarem diretamente sobre o projeto em si. Então, se as pessoas quiserem dar uma olhada no projeto, ele já colocou aqui o link para a gente entrar no projeto todo e dar uma olhada. O Sadoc colocou aqui, está na página do Vivência Espírita. Então, quem tiver curiosidade de ver, de dar uma lida no projeto, dá uma olhadinha aí depois, um tempo. Né? Tem uma pergunta aqui também do Forcato, Douglas, nosso irmão Forcato lá de Guaratinguetá. Um grande abraço para o Forcato. Olá Jorge, pessoal do Vivência, bom dia. Gostaria de saber do Douglas como é o comportamento, seu comportamento, Douglas, e como se desenrola uma consulta com um cliente espírita, uma vez que as duas coisas podem se complementar. Fica mais fácil o tratamento? Fica mais fácil, sim. Eu tenho sempre uma ficha, que é a primeira ficha, que é não só a anamnese, mas a ficha de conhecimento da própria pessoa mesmo, né? Então, são perguntas básicas e, em seguida, qual é a religião. E, dependendo da religião, qual é o centro que participa, qual é a igreja que participa e tal. Isso tudo para dar base para como eu vou levar a consulta. A partir desses fatores é que a gente vai conseguir trabalhar. Então, a pessoa, por exemplo, ela é espírita e tal. E ela é ligada a alguma corrente específica ou algum centro específico. É a partir disso que eu vou trabalhar. Então a gente identifica mesmo como é que ela entende a vida, como é que ela percebe a pós-vida, né? A vida após a morte, como é que ela percebe tudo isso, para a partir daí a gente conseguir trabalhar. O que facilita muito, o que eu estava falando agora há pouco, a falta de objetivo, quando a pessoa não tem uma religião, quando ela não, ou a religião dela não tem essa conexão, né, com a vida após a morte, isso facilita muito para ela cair nesse vazio, porque daí não tem objetivo mesmo, né? A hora que morrer, acabou, e aí perdeu o sentido. Mas, Douglas, foi bom você entrar nesse assunto. Mas não tem muitas religiões que não estão preocupadas com o ser espiritual, estão mais preocupadas com as coisas materiais do dia a dia, com a mente e com o corpo, e não tem preocupação nenhuma com a parte espiritual, com o ser, ou com ele, espírito? Tem muitos, sim, que não estão, eu não vou dizer que seja a maioria, né? Mas tem algumas, assim, que de fato não estão preocupadas em dar esse embasamento para as pessoas, né? Para os seus adeptos do que vai fazer após a vida, como é que vai ser a sua vida no plano espiritual e tal. É porque todas elas pregam que nós somos o espírito imortal. E daí? Se nós somos espírito imortal, o que acontece após o desenlace, após a morte, após o desencarne, né? Mas se você ver, muitos não têm essa explicação, né? Não tem continuação disso, o que vai acontecer, eu vou esperar o juízo final. Mas se você, quando a pessoa tem um pouco de consciência, ela fica observando assim, nossa, mas estão esperando essa data há milhões de anos, e aí, né? Não vai chegar nunca, eu vou ficar nessa espera também, o que gera outra ansiedade. Deixa eu fazer uma pergunta para o Douglas. Você falou que ansiedade e euforia são coisas diferentes, certo? Ou complementar. Euforia. Euforia. É. Como que você vê essa mistura? Porque você tem ansiedade, depressão, euforia, bipolaridade. Como que você vê todos esses contextos, que antes era chamado de psicose maníaca depressivo, porque muita gente vê que a bipolaridade, ela tem uma fase da vida que ela passa por uma depressão e outra fase que ela entra em euforia, em ansiedade. E muita gente acha que é no dia a dia, né? Ah, ela muda de humor de uma hora para outra. Não é isso que é só bipolaridade. Não, a bipolaridade não, ela é muito mais que isso. Como que você vê essa questão do lado espiritual? Esse assunto, inclusive, é interessante, porque de tempos em tempos tem um transtorno mental na moda. O da moda agora é o bipolar, né? Então, todo mundo tem uma alteração de humor, é bipolar. Mas isso primeiro, é raro ter um bipolar, não tem essa frequência que as pessoas estão falando, não. A alteração de humor, tecnicamente, alteração de humor acontece, mas pode não acontecer de uma hora para outra, acontece de um dia para o outro, em períodos, né? Que é bipolar. Mas aí, assim, isso é psiquiátrico. Então, eu tenho que entrar com medicamento psiquiátrico com estabilizador de humor. E aí faz com que a pessoa consiga manter uma estabilidade entre os momentos de euforia e depressão. Cada um disso que você falou é um departamento diferente. Então, são assuntos bem diferentes. Embora se pareçam com relação às características, mas são bem diferentes. Eu acho que tudo isso tem a ver com a espiritualidade na questão de eu ter um desajuste mesmo. Alguma coisa eu preciso trabalhar em mim. Por isso eu tenho essas características. E esse trabalhar em mim é isso que a gente faz, né? Essa busca, esse entendimento da pessoa e da própria religião. Então a gente vê que nós estamos aí com uma série de perguntas a ser feitas por Douglas. Mais alguma, Rodrigo? Não, obrigado. Vamos então fazer o nosso momento dos informativos da região, que tem muita coisa para a gente informar para as pessoas. Vamos lá, Agner. O Vivência Espírita apresenta Informativos do Vale. Olha, teve início a 49ª turma do curso básico de Espiritismo. Começou no dia 8 de junho. Tem condições as pessoas entrarem nesse curso. Horário é das 16 horas 17h30, no sábado. E então, aqui na Escola de Aprendizes do Evangelho, é no Jefa. É Rua Antônio de Moraes Barros, 44, aqui no centro. Oi, vamos. Tem muitos eventos. Como tem muitos eventos, eu vou tentar. Eu tenho certeza que se a gente for falar tudo isso aqui, ninguém vai gravar. Porque nós teremos a 40ª semana da família espírita aqui em São José dos Campos, que vai de 1º a 7 de julho, todos os acontecimentos no Célio Lemos, muito bacana. Nós teremos o Carlos Augusto Abranches, o Valtric, nós teremos o João Batista da Silva, o desembargador João Batista, nós teremos o Francisco Gabilã, nós teremos o Alessandro Vriano de Paula, também, que é juiz de direito, nós teremos o André Luiz Vilar, que é de Itapira. Nós teremos o Alberto Almeida, que vem lá do Pará, né? Ele é lá do Pará, vem fazer essa palestra aqui no dia 7. Então, do dia 1º até o dia 7 de julho, aqui, promovido pela USE, é Semana da Família. Então, todos os assuntos são ligados à família. Muito bacana. E nós teremos também, no dia 7, você vê, no dia 7 encerra essa Semana da Família. E no dia 6 de julho, nós começaremos as comemorações do aniversário do Jefa. Do 35 dia... anos. 35 anos de Jefa. Então, aí serão os dias de sábados. Sim. No dia 6, no dia 13, no dia 20 e no dia 27. Nós teremos lá o João Luiz do Nascimento, nós teremos o Eduardo Valério, a Marina Ferri e o Afonso Moreira, de São Paulo. Então, palestras muito bacanas também com esses nossos irmãos. João Luiz é prefeito de Cachoeira Paulista. O Eduardo Valério é promotor de justiça, Marina Ferreira é educadora, presidente da USE lá de Taubaté, uhum. E o Afonso é de São Paulo, que vem falar sobre o tema alma de mulher e corpo de homem. Legal. Nós teremos também em Taubaté também, olha só, para quem gosta. Nós teremos em Taubaté, começando dia 28 agora de junho, o André Luiz Peixinho da Bahia, o Aguinaldo Paviani de São Paulo, é lá de Votuporanga, você falou com ele no telefone, né? O Marcel, já está marcado para ele. Em outubro, né? Ele vem aqui. Marcel Mariano também da Bahia, e Vênia Prada, que vai fazer dia 1º de julho, ele vem, né, que fala sobre animais. O Saulo Gomes, nosso amigo Saulo Gomes, estará lá na terça-feira, se Deus quiser, eu tenho que ir lá esse dia para dar um abraço ao Saulo Gomes. E a Heloísa Pires também, no dia 3 do 7, no dia 4 do 7, o Avildo Fioravante. A Gladys de Oliveira, no dia 5, e no dia 6, o Alberto Almeida. Está juntando tudo. A gente tem que entrar aí no site da USE. Entra no site da USE, www.usesjc.org.br, que vocês terão essas programações. De Taubaté, aqui de São José, só a do Jefa que não está ainda. Mas se o pessoal mandar para o SADOC coloca no site da USE também a programação do Jefa. Queria lembrar também que nós teremos, no dia 27 também de julho, a Célia Tombra e a Magali também aqui em São José dos Campos. Então teremos vários eventos aqui em São José do Campo. No dia 27 nós já mudamos, né, Rui? Era para ela vir antes, mas já está tão tumultuado com esse negócio de festa junina que a Célia Tombra e a Magali virão na AME no dia 27 de julho, lá fazendo o Evangelho Musical, tão famoso da Célia Tombra, e esse CD dela, esse CD Transição Sobre o Olhar de Jesus, está excelente o CD, muito bacana, muito você bonito tem uma o CD música da Célia. Tem uma música, você tem uma música nesse CD? Temos uma música, Silenciar é Nossa, que ela gravou. Está muito legal também na voz da Célia e da Magali. Então não percam também, mas é claro, nós, aqui em São José dos Campos, nós sabemos que o movimento nosso é grande, dá para ir, dá para a gente se dividir e ir em vários eventos ao mesmo tempo. E hoje, a partir das 14h30 horas, lá na APVE, lá dos veteranos da Embraer, na final da Avenida Tiffany, nós teremos o nosso chá beneficente lá da farmácia comunitária, que é para arrecadar fundos para que nós possamos tocar a farmácia com muita dignidade, com muito respeito às pessoas e assim por diante. Então, hoje, a partir das 14h30, lá na PVE, no final da Avenida Tivoli, nós teremos lá o nosso chá beneficente. Viu, Jorge? Aqui também queria convocar as pessoas para assistirem o nosso programa Visão Espírito, que vai ao ar daqui a pouquinho, né, pela NET aqui de São José dos Campos. Hoje nós teremos lá entrevista com a Dora Encontre, né, que ela vai falar sobre pedagogia espírita. Dr. Eduardo Valério também estará falando sobre o homem religioso e sua atuação no mundo. O André Luiz Ruiz também falando sobre a série Nosso Lar. O Mário Vinhas fazendo pergunta e respondendo também: para que tanta gente mata e sepulta Jesus todo dia? Por quê? Que tanta gente mata e sepulta Jesus todos os dias? E a corrente de vibrações, é claro. Vocês podem ouvirem ou assistirem o programa Visão Espírita pela NET aqui de São José dos Campos, né? Canal 9, canal 95 da TV Cidade, Rede NET, é claro, agora 10 horas da manhã, e repete 17 às 20 horas também hoje. E segunda também, terça, quarta, quinta e sexta, em horários diferenciados, mas se vocês acompanharem esses canais, vocês verão os horários. Aproveitar para mandar um abraço para nossos amigos Nelson Borges e a Rosana Borges, que nós estamos com saudade deles também. E aproveitar para denunciar, Rui, que o Rodrigo, nós passamos um monte de coisa, eu passei um monte de coisa para ele falar nesse momento, e ele foi passando para você, ao invés dele falar. Estava escrito, né? Um repasso aí, no papel. Isso, eu fui dando papel para ele, que era para ele informar o informativo da região. Aí ele foi passando para você, e teve outro que você ainda devolveu para mim ainda, para falar. Né? É, mas ele é novo. Pode aprender. Vai aprender, né? Não dá para a gente ficar falando essas coisas no ar. Escrito repasso. É, não pode, não, a gente não pode ficar falando essas coisas no ar, que pode pegar mal, né? Então, isso. Por isso que a gente evita falar. Mas vamos falar para nós ouvir que nós temos dois CDs sendo sorteados e dois livros espíritas, viu, Jorge? Exatamente. O CD da Elizabeth Lacerda, que vale a pena vocês terem na sua... É, agora não é uma discoteca, né? Agora, como é que chama agora, né? CD-teca, DVD-teca. CD-teca. Já perdemos até o nome, já. Né? Tem que fazer um movimento. Vamos fazer, aproveitar essas passeatas e colocar aqui: volta ao LP. Botar lá em cima. Volta ao LP. Não, e tem um monte de coisa que precisa voltar. Porque o Douglas vai participar junto com a gente, porque depois que ele falou do celular, ele vai voltar com um LP. Eu já, né, tenho em casa, eu tenho o aparelho e tenho os LPs lá. Tem os LPs, você já viu lá? Vi lá na casa dele aquele dia que nós vamos. Né? E agora eu quero ver a vitrola, né? A vitrola tá lá no Vitrucan, tá? O Douglas, que a casa dele é uma casa assim, eu achei muito legal a casa dele. Ele é uma pessoa que tem muito bom gosto para fazer aquelas coisas na casa, bem assim, bem bolado. Bem bolado mesmo, né? Bem, muito legal. Rodrigo, tem notícias aí do Facebook? Bom, sobre a votação da cura gay, a Graça Helena Aguiar respondeu: o amigo espírita aqui do Facebook, Ricardo Damasceno, me recordou a existência da obra Forças Sexuais da Alma, de Dr. Jorge Andréa dos Santos, no qual ele relata a sua experiência psicoterapêutica com homossexuais durante mais de 60 anos de consultório e divã, onde ele trata do conceito formado ao longo de uma experiência profissional de psiquiatria. Muito interessante entender o padrão mental psicológico, genésico e biológico. Comecei a ler e sugiro a leitura aos interessados sobre o assunto. Fala de novo o nome do livro, Rodrigo. Forças Sexuais da Alma. Está aqui no nosso Facebook, do Dr. Jorge Andréa dos Santos. Legal. É sempre bom a gente ter essas leituras. E obrigado também pela informação dela, para passar essas dicas aí para a gente. Muito bacana também. Vamos fazer um intervalo. Primeiro, então, nós falamos da série Atômico, que estará conosco aqui no dia 27 de julho, no dia do aniversário da cidade, e ela e a Magali. E vamos então colocando a música aqui. Você vê que essa música é interessante, porque é uma música que é um shot, né, que ela fez com a Magali. E é a música porque o tempo todo a gente passa reclamando de tudo, né? E essa música tem o título Reclama Ação. Reclama, tracinho, ação, né? Muito bacana, escutem a letra para vocês verem como é legal essa mensagem que ela está passando aqui para a gente. Célia Tombly e Magali no CD A Grande Transição Sobre o Olhar de Jesus. Levanta cedo, lava o rosto, escova o dente, toma café, já sai correndo para o batente. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia para viver. E nessa prece esquece até de agradecer ao Pai do Céu por ter lhe dado um novo dia para viver. É assim que a gente é. É que pra frente, nós engata mais na ré. No seu trabalho já começa resmungando, diz que tem muito serviço que o patrão está lhe explorando. Nem diz bom dia e lá vem a reclamação, não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. Nem diz bom dia e lá vem a reclamação, não percebe que é feliz porque pode ganhar seu pão. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata marcha ré. É a tarifa, a comida ou o barulho, o companheiro do lado que anda inchado de orgulho. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. Não vê que é rico de amor e de saúde, e que o resto, meu irmão, se acaba no ataúde. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata marcha ré. É assim que a gente é. Quer ir pra frente, mas engata marcha ré. São 9h42. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com o nosso querido amigo Douglas Brito, falando sobre a ansiedade nos dias atuais. O Douglas é psicanalista clínico, é diretor do GASPAN. Você poderia dizer para a gente o que é o GASPAN? Então, é um grupo de apoio aos portadores da síndrome do pânico. Esse grupo já funciona em São José há 13 anos, né? Por lá já passaram mais de 2 mil pessoas e tal. As reuniões sempre acontecem às quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. Esse mês de junho estamos parados porque a casa está em obras lá, mas agora em julho já vamos voltar. Vamos voltar na primeira semana. É só ligar para mim para marcar uma triagem primeiro. É pago essa? Não, tudo gratuito. Tudo gratuito. Ele sempre foi o objetivo do grupo mesmo. É, porque eu já ouvi várias palestras suas, viu, Douglas? É muito interessante suas palestras. E a gente recomenda para as pessoas que têm esse problema de síndrome de pânico, na quinta-feira, então. É, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, das 8 às 9. Mas antes precisa passar por uma triagem para a gente entender quais são os sintomas. Até porque no grupo não se fala sobre sintomas, nem que passou mal e tal, porque não é para isso que funciona. Mas é para sair do problema. Então, por conta disso, tem que passar pela triagem para a gente poder se entender primeiro. E é de graça, né? É, tudo de graça. Nós já estamos meio suspeitos para falar do Douglas, porque a gente gosta tanto dele, que daqui a pouco eles vão falar que a gente está puxando. Né? Nós estamos falando é porque realmente nós temos a maior consideração pelo Douglas e sabemos o profissional que ele é. Não, eu gosto do Douglas porque eu falo, Douglas, dá para ser no nosso programa? Quando? Que hora? Uhum. Que dia? É daquele que não fala assim, vou ver minha agenda. Não, ele é porque ele já perdeu uma coisa chamada orgulho, né? Porque a maioria das pessoas tem muito. Eu falo para as pessoas, vamos fazer isso, a pessoa fala. Você vê que a pessoa é pessoa é boa pra caramba naquilo. Mas a pessoa fica assim. É. Você pode até falar sobre isso, Douglas. A pessoa fala assim, eu acho que ela tem medo de chegar e não ser aquilo que as pessoas esperam que ela seja. É, tem muito a ver, né? Isso, e isso é orgulho, não é? Isso é orgulho. Mas a timidez também está associada a isso, né? Às vezes a pessoa é tímida por isso, ela se acha tanto, mas ela tem medo de não corresponder aquilo tudo. Uhum. Então, por conta disso, ela se fecha. Vergonha de ser criticado, né? Isso mesmo. Então, é exatamente isso. A pessoa tem medo, às vezes, de não corresponder aquilo que ela mesma acha dela, né? Do percentual que ela acha que ela tem, né, da qualidade que ela acha que tem. E a timidez, o que é? Não, só para ele responder para a gente. Como é que é outro? A timidez é um problema. É um problema já de. Porque tem gente que já nasce tímida. Então, é de identificação. Às vezes isso se aprende pela convivência familiar. Muitas coisas que a gente tem e tudo mais, inclusive a timidez, pode ser adquirida em casa. Não quer dizer que ela nasça com isso, né? Mas ela aprende em casa. Douglas, Rodrigo, você ia fazer uma pergunta? Você é coordenador do GASPAN, né? Que é o grupo de autoajuda aos portadores da síndrome do pânico, né? Então, nesse assunto da síndrome do pânico, como que você vê a correlação com a mediunidade? Então, a síndrome do pânico, ela se caracteriza por uma série de sintomas físicos que as pessoas vão sentindo ao longo do dia, dos meses e tal, e que correspondem a situações não resolvidas ao longo da vida. Então, é a soma dessas coisas que eu não resolvi, dos sapos engolidos e tal, que vai acabar desencadeando o síndrome do pânico. Esse desequilíbrio do que eu espero na minha vida, para o que eu faço, das coisas que eu não consigo resolver, isso pode vir de outras vidas, inclusive, né? Embora a gente não fale isso diretamente no consultório, porque tem que ter primeiro a identificação física, até onde eu consigo identificar os problemas. Mas a verdade pode vir daí também. Esse é um desequilíbrio mediúnico, pode acarretar também alguma coisa nesse sentido. Ele não pode ser, como a gente está falando para um público ouvinte espírita, que diz que a gente pode jogar, ter esse jogo aberto, mas muitas vezes pode ser confundido essa mediunidade, aquelas crianças que estão aflorando essa mediunidade ostensiva, por exemplo. Sim, pode ser. E isso pode ser confundido como uma síndrome do pânico? Ela pode não ter conhecimento do que é na mediunidade e tal, e por conta disso passar a ter medo de várias situações, medo de ver pessoas, medo de ir nos lugares onde ela foi lá e passou mal. Então tem uma associação, sim. Né? Mas primeiro a gente descarta as questões atuais para depois entrar nesse campo mediúnico, mas às vezes acontece. Mas, Douglas, eu gostaria também que você falasse um pouquinho da essencial, que já é de utilidade pública aqui em São José dos Campos, que é o grupo de, Associação Essencial, que é justamente um projeto de apoio de alfabetização de adultos. O projeto central da Associação Essencial, que eu presido já há 8 anos, já, é a alfabetização de jovens e adultos com dificuldade de aprendizagem, né? Com dificuldade de aprendizagem. Com alguma deficiência de aprendizagem. E nós estamos com alguns outros projetos associados. Por exemplo, agora eu lancei mês retrasado a proposta para o grupo todo aceitou, que é de nós arrecadarmos brinquedos em qualquer estado. Novos, usados, não importa, e a gente vai fazer o reparo deles e vai fazer a entrega no final do ano, em outubro e em dezembro, se tiver quantidade suficiente, para as crianças que vão ser cadastradas. Então é mais um projeto associado ligado à Essencial. Né? Porque nós temos esse projeto de entregar brinquedos para a zona rural daqui de São José dos Campos. E nós entregamos todos os anos mais de 600 brinquedos, porque nós arrecadamos também, não podemos até fazer parceria. É interessante. Com a farmácia comunitária, podemos fazer isso em parceria. O vereador Fernando Petit. Sim. É um trabalho que já está sendo feito há mais de 15 anos, né? Que a gente pode. E o outro projeto que nós é permanente já, que é de arrecadação de livros, né? Isso, nós montamos várias salas de estudos já na região, até no sul da Bahia nós montamos já salas de estudos. Se as entidades sociais, entidades religiosas pedem livros, a gente faz a campanha e manda para eles. Tá vendo, Jorge? Como nós temos gente de boa índole, de boa vontade, querendo colaborar com os outros sem ganhar nada, né? Sem querer tirar proveito nenhum. Né? Isso, tá cheio de movimentos dessa maneira. Existem muitos movimentos assim, né? De pessoas que são voluntárias sem achar que tem necessidade de lucro em alguma coisa. Quer dizer, usa o seu talento ou usa a sua. Seu dom, de alguma maneira, para poder ajudar o próximo, né? A gente tem um monte de jeito da gente ganhar o nosso sustento sem precisar, e usar também aqueles talentos que a gente tem para fazer o benefício para o próximo. Mas isso a gente encontra no próprio Evangelho, já orientando a gente, quando sair para fazer o bem, não precisa levar nada, não precisa levar dinheiro, não precisa levar roupa, que as pessoas provêm a gente com tudo isso, né? Isso, mas tinha uns truques também, né, Rui? Tinha uns truques também naquela época, né, que era legal, né? O próprio, os essênios, por exemplo, eu estou falando porque tem um estudo, né, sobre os essênios, tem até uma aula no curso de aprendiz que a gente fala sobre os essênios, e aquelas identificações que hoje a gente fala que os maçons, a gente fala não, nós sabemos que os maçons têm as identificações, onde eles chegam, eles são reconhecidos, né? Os essênios já tinham isso. E geralmente quem atendia essas pessoas eram os essênios de fora, que chamam, né? Que eram aqueles que quando alguém chegava, dava um sinal e eles atendiam a pessoa. Então o cara podia andar sem nada, mesmo que quando ele chegava em algum lugar ele ia ser atendido. E como a gente sabe que Jesus, saber se ele foi essênio, a gente não sabe, mas como ele participou daquilo ali, provavelmente ele orientava os seus seguidores ali a chegarem e se identificarem em algum lugar para poder receber o alimento, receber todas essas coisas. Mas eu posso dizer para você, viu, Jorge, quando a pessoa é boa, em qualquer lugar que ela for, ela é reconhecida e é apoiada, viu? Com certeza, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Mas Douglas, o Freud, ele falava que tem 3 tipos de ansiedade. Isso aí já está obsoleto, que nem, por exemplo, ele diz que tem ansiedade moral, que é, decorre da censura do superego, parte moral da mente humana, valores da sociedade, mal a ser evitado e assim por diante. A ansiedade real, que é pela percepção de uma coisa que de fato existe, doença repentina, acidente, demora dos filhos. E a neurótica, que são as fobias, que é justamente o medo persistente, a síndrome do pânico e irracional. Pessoas que, por exemplo, não sabem por que tem medo escuro, tem medo dirigir. Não, esse assunto está muito pertinente ainda. O que acontece, a gente não estuda mais, não abre mais dessa maneira. Ah, vamos abrir, até porque era uma outra época, era a fase de criação da psicanálise ainda e tal. Então era mais teoria naquela época. Mas a gente observa que tudo isso se mistura. Né? Às vezes, uma questão moral pode virar uma neurótica, porque eu vou ter medo de alguma coisa que moralmente eu aprendi que é errado. E as coisas vão se misturando. É isso que acontece hoje. Então é isso que está ocorrendo com muita gente, né? Com muita gente. Tem aquele que não gosta de. O que vão pensar de mim? É isso. Isso acontece muito. As pessoas ficam receosas disso, né? Como é que as pessoas me enxergam? E aquilo que eu falei agora há pouco. Eu tenho que identificar e saber que o que estão falando de mim realmente pode ter algum sentido dentro do que eu mostrei. Não quer dizer que a pessoa está falando exageradamente. Alguma coisa eu demonstrei. E quando eu vou me conhecendo, eu vou vendo que eu tenho que mudar isso. É aquela mãe também, pais, que não dorme antes dos filhos chegarem, ele sai para as baladas, aí ela não dorme, fica a noite inteira acordada para ver se o filho chega. Isso é tratável também, né? É. Embora seja difícil, mas é tratável. Porque não adianta ficar acordado, né? Se precisar no dia seguinte, eu conheci uma mãe que falou isso, ela falou assim, eles saem, porque não adianta segurar mesmo que vão sair, eu deito e durmo, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que estar bem disposta no dia seguinte para ir lá socorrer. Agora, se eu passar a noite acordado, como é que eu vou dar podre no dia seguinte? Como é que eu vou poder ajudar alguém? Então, de fato, né? Mas é difícil fazer as mães terem esse comportamento. Essas neuróticas aqui, então, a pessoa que tem medo escuro, né? Isso ela também cria ansiedade? Essa fobia, assim, quando ela percebe uma situação que isso vai acontecer, em qualquer um dos medos, né? Medos e fobias e tal, quando ela percebe que aquela situação que ela tem tanto medo está começando a se apresentar, ela começa a ter uma crise de ansiedade, vai ficando cada vez pior a situação se ela não conseguir se controlar. Mas para isso, por exemplo, é um dos outros exercícios que eu faço, né? A pessoa vai identificando quais são seus medos e vai trabalhando a partir daí. Então, deixa eu fazer o comentário da Paula. A Paula e o Leandro. A Paula é psicóloga também e fez um comentário aqui sobre a cura gay. Jorge, respondendo à enquete, penso que algumas pessoas com seus poderes e prepotências falam e agem com os outros como sem se importar com o sentimento alheio. Pois fico me perguntando como os homossexuais devem ter se sentido com a proposta desse projeto. Uma ofensa, um descaso. Essa proposta caminha contra os princípios da psicologia. Comentário da Paula. Obrigado, viu, Paula, por ter feito esse comentário. A gente poderia perguntar para o Douglas falar agora, Douglas. O que você pensa desses projetos? Quer dizer, quando a gente pensa que as coisas estão caminhando para um lado correto, já, certo? Em evolução, aí a gente vê coisas desse tipo. Uhum. O que você pensa, Douglas? Então, mas sabe que eu entendo isso é claro, como uma involução, né? Porque o Manual Diagnóstico Médico, que de tempos em tempos é lançado novo e útil, foi lançado agora em maio, e até os anos 80, até 80 mesmo, ele colocava o homossexualismo, ainda com essa denominação de ismo, né, com uma doença ainda. Então, a gente vê que a coisa deveria ter evoluído e evoluiu, né? Esse manual tirou, nessa época, o ismo, né, que passou a ser uma sexualidade, né, diferente, porque não como doença, e tirou da questão de ser uma doença. E, imagina isso há mais de 30 anos. E agora volta o assunto, retrocedendo uma coisa que a própria medicina já parou de falar dessa maneira. Então, eu vou tratar de uma outra forma. A gente entende que isso está no código genético, tem uma pesquisa já grande feita sobre isso, mas que não consegue concluir, por alguns motivos políticos até, que é uma característica do ser humano, isso está no código genético, portanto, não tem como curar, porque não é uma doença para ter que curar, é uma característica do ser humano. Por isso também se fala em orientação sexual e não como opção. porque nenhuma sexual opta por ser. Exatamente. Já pensou, Douglas? A pessoa se optar para ser maltratado? Optar para receber preconceito? Optar para apanhar na rua? Quer dizer, quem que vai optar por isso, né? Quer dizer, ninguém optaria para ser... Às vezes a gente ainda fala, muito de opção, mas na realidade... Não, se você perguntar para qualquer pessoa que é homossexual, não, ele não vai falar, não, eu sou assim, né? Eu não quis. Como é que você diz? Eu não optei por ser assim. Uhum. A opção, quando às vezes a pessoa faz, é que ela sofre tanto preconceito, é tão reprimido, que uma hora, é como o ditado popular, uma hora ele sai do armário mesmo. Uhum. Então, quando ele sai do armário, aí as pessoas falam que foi a partir daquele momento ele teve opção. Não foi a partir daquele momento. Ele sempre foi daquele jeito. A questão é que chegou uma hora que ele dá. Vou dar um basta e vou mostrar quem eu sou. Não tem problema nenhum. Não opção, porque senão a pessoa estaria aí o tempo todo querendo ser masoquista, né? Uhum. E qual a visão da doutrina espírita a esse respeito, Jorge? A visão da doutrina espírita é natural, como todas as outras visões que a gente tem de qualquer outro, de qualquer outro sentimento que existe no mundo. Se a gente for caminhar, se por exemplo, às vezes a gente escuta até falar, poxa, o espírito tem algum problema porque ele vem resgatar por ele ser homossexual. Mas qual de nós, todos os outros também que não tem? Por exemplo, os que são heterossexual, não vieram também com seus problemas, né? Todos têm problemas. Então, se isso é um problema para ser trabalhado. E de repente a gente pode pensar até que se isso também não faz parte da própria evolução do ser humano, para um dia nós nos tornarmos pessoas que não, sem sexo, tipo assim, sem você ser um andrógino, né? Como você mesmo fala de vez em quando. A gente não pode julgar nada. Não, porque já tem estudos a respeito da humanidade futuramente, que ela será andrógina, ela será cabeça grande, boca pequena, dentes curtinhos, porque... Tá falando de mim, não, né? da cabeça, né? Quando o cara fala da cabeça... Pé grande, magro, alto, né? É porque essa e outra, moreno e de olhos puxados, viu, Jorge? Então, a tendência mais de mulato, né? De zoinho puxado, porque essa vai ser a tendência natural do nosso Brasil, né? Porque a mistura de raça é muito grande, a cabeça da gente com tanto computador, você viu que o nosso cérebro, segundo o cientista, é só 8% que é conhecido, né, Douglas? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, 92% nós não sabemos o que acontece com ele. E outra, a boca vai ser pequena, porque a gente está sentindo que hoje nós só estamos comendo alimentos pastosos, alimentos sem exercer a força para os nossos dentes. Inclusive hoje os dentistas estão dizendo que está nascendo gente sem o canino, né? E sem o dente do siso também. Quer dizer, então está havendo uma mudança muito grande, né? Legal. Vamos para o nosso sorteio de hoje. Então, olha só, quem participou aqui pela internet e ganhou a Graci, lá de Caçapava, nossa irmã Graci de Caçapava. A Graci, que logo vai ser vovó, viu? Isso, tá? A Simara tá com a barrigona, já tá para nascer, né? Barrigona? A Graci ganhou o CD, viu, Graci? Um grande abraço para você. E quem ganhou o livro foi a Maria Aparecida Bassi. Ganhou o livro, e vocês poderão retirar tanto o CD como o livro lá na livraria Casa do Caminho, aqui na Avenida Rui Barbosa, 232. E quem ganhou, as outras pessoas que ganharam aqui, quem participou aqui também, a Paula Leandro, minha amiga Paula, ganhou também o CD, e a Vilma Torres ganhou o livro, né? Foi tudo sorteado aqui, bonitinho. Então vocês podem retirar. A Paula é lá da AME. Eu posso levar o CD para ela. Eu não vou deixar na livraria Casa do Caminho, não. E a Vilma Torres, compareça, por favor, Vilma, aqui na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, para retirar os seus prêmios. Tem um monte de prêmio lá que o pessoal não vai retirar. Inclusive um da Regina. Regina Mansur, viu, Regina? Não sei se você está escutando, mas tem um livro lá seu, autografado para você, que você não foi pegar ainda. Tem algumas pessoas que não vão pegar. Aí quando a gente passa assim um mês, mais ou menos, aí o Mário, se for livro, ele doa novamente, assim, para outras pessoas. Vamos para os aniversariantes? Não, só quero dar um alô aqui para a Roseli, lá de São Francisco Xavier, que está dizendo aqui, olha, parabéns pelo ótimo programa de hoje. Um bom dia para você, viu, Roseli? Continua nos prestigiando. Luiz, trouxe lista de aniversariante aí? Não. Tá bom, então vamos falando aqui quem fez aniversário ontem, ou é, dia 22, foi o seu Otavio. Otavio, lá do Taquari, um grande abraço pro seu Otavio, que tá preparando uma festona dia 7, agora de julho, lá em... como é que é o nome mesmo? Lá em Luminosa. Nós vamos para lá, o Grupo Castelão vai cantar lá para o lançamento do livro do seu Otavio. Grande abraço para ele, feliz aniversário. Vamos encerrando nosso programa, Rui. Vamos, faz o... Então, pedindo também aqui, o seu Douglas pode passar seu endereço de consultório. Sim, posso passar. O endereço é Rua Paraibuna, número 1312, no São Dimas, ali à altura do Mercado Extra. E os telefones 3341-4062 e 8149-0445. Também, se quiser entrar em contato pelo e-mail, é douglas.brito@uol.com.br. Ô, Douglas, fala de novo os telefones e o e-mail, por favor. O telefone é 3341-4062 e 8149-0445. O e-mail é douglas.brito@uol.com.br. Pelo Facebook é psicanalista Douglas Brito. É o suficiente para me achar. Legal. Leandro, o nosso site está quase chegando lá também, né? E bom dia para você. Obrigado aí mais uma vez. Fala alguma coisa. Passar uma mensagem para Douglas. Passar para o Gui aqui que está passar uma mensagem. Então nós agradecemos ao Helder, ao doutor e ao Agnes que estiveram aqui conosco. O Douglas já é da casa, né? Faz parte. Tem algumas figuras aí que já são, fazem parte do programa. Figurinha fácil. Essas figuras não são fáceis, essas figuras são carimbadas, né? São aquelas que já estão carimbadas já. As mais importantes. Então, carimbados. Bom dia a todos. Obrigado outra vez pelo convite, obrigado por ter vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Luiz, você faz uma pequena prece aí e depois nós vamos encerrar com a música aqui que nós colocamos para finalizar, do Liraucio, Caminho de Luz. Então, tem aqui do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 26 a 34, onde ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimentam. Não valeis vós mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um centímetro à sua estatura? Por que andais ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta os seus próprios males. Bom dia a todos e muita paz aos nossos ouvintes. Está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão e um dia encontre este caminho azul que irá levá-lo à paz e à salvação. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!